Operação Centenário para Casa Rio de Janeiro. O seu olhar deixando móvel e dando ardor, que é bem capaz de seduzir e de prender. Mas é o efeito de um capricho e não de amor, porque em seu peito o amor não pode mais saber. O seu olhar tem tanto fome e tanto ardor, que é bem capaz de seduzir e de prender. Mas é o efeito de um capricho e não de amor, porque em seu peito o amor não pode mais saber. Eu não me iludo, não, com meu olhar ardente, porque meu coração pertence a muita gente. Eu não me iludo, não, com meu olhar ardente, porque meu coração pertence a muita gente. Acostumada a seduzir e a dominar, nunca foi fácil dominar a mim também. Mas junto ao teu querer eu hei de me curvar, porque sou muito altivo e como ninguém. Acostumada a seduzir a dominar, nunca se pode dominar a minha vez. Mas contra o teu querer eu hei de me curvar, porque sou muito altivo e como eu sou ninguém. Mesmo que o teu amor seja um amor sincero, mas teu amor não quero. Mesmo que o teu amor seja um amor sincero, quero a dor, mas teu amor não quero. Não quero o amor de quem amando a todo mundo não sabe amar um só como deve amar. Embora o meu penal seja um penal profundo, não hei de amar que nunca e nunca me curvar. Não quero o amor de quem amando a todo mundo não sabe amar um só como deve amar. E moro meu penar